Azul 2782, passa nível 130 para 170, chama Recife, 12545. Azul 2782, chama agora Recife, 125.45, 2782. Cushing 6320, no solo aos 47, libere pista próxima à intersecção à direita, chame solo na frequência 121, décimo 1. Libere direita 1211, fechado. Remo dona para a ok, desce 2000 pés. 0 no 4, está autorizado o sinal LS. Aquilo para bom aqui. Voltando para 2000 pés, para bom aqui. Uniforme Delta Eco Golf. 3-0, livrando na disputa. 320, boa tarde, táxi em Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso, é 320 da Chanel. Mas 320, observa a passagem do ATR da Passaredo. Após ingressa Juliette, portão 05. Entre o com Passaredo, após a passagem, ingressa para o 05, cenário 320. Salvador, boa tarde, passarela 2230, próxima ponte espera da 190. 2230, bom dia, autorizado, correção, boa tarde, autorizado alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 160 graus com 109. Alinhar e decolar, 2230. Caso ideal, ok, autorizado para 4.000 pés, altímetro 1.000, Lê 14. Bravo Delta, direto VOR, chama no ponto de áudio descida, Bravo Delta. Bravo. Sete Bravo Delta, autorizado para 3.000 pés, altímetro 1.0 no 4. 3.000 no 4, direto Elefla. Subindo direto Elefla, 2230. Mike, torre 1895. 1895, Bravo. Poder 1208, é o controle, voo 1256. Alerta, ah, portão 2, chame pronto, voo 1256. torre pelo Papa Mike. Tiro Papa Mike, é a torre Salvador, prossiga. Tiro Papa Mike, a torre Salvador. Papa Mike na penal, vai arremeter profissionalmente. Não, perdão, senhor, não copiei. O senhor tem intenções de arremeter agora? Vamos fazer a aproximação, mas não vamos tocar não. De imediato vamos decolar de novo. Enche, ciente da arremetida, vento 1.70 graus, 1.09, ajuste no 0.04. Aguarde para transferência para o controle de Salvador, o quilo Papa Mike. Para transferência para o controle Papa Mike. Meu quilo Papa Mike, chame agora o controle na frequência 120.8. 1208, quilo Papa Mike. Controle é o quilo Papa Mike. Siga. Siga, quilo Papa Mike. Quilo Papa Mike para confirmação de voo, mais um Alfa e Alfa. Sim, quilo Papa Mike, sobe 2.000 pés, rumo norte, quilo Papa Mike. 2.000 pés norte, Papa Mike. Quilo Delta, controle, sobre o mar, desce 2.000, altimetro 1.0 no 4. 2.000, 1.0 no 4, vem Quilo Delta. São 08, subindo na área de Veracruz, no setor oeste. Salvador, aguardar 14, 1.6, transfere 7 km. 1.6, bom dia, direto Duna, desce para 4.000 pés, altímetro 1.014, 1.41, 1.6. Direto Duna, 4.014, 1.6. Controle Salvador, 2.0, também, informação Kilo, uma boa tarde para o Duna, 8.0 para 1.0. 2.0, controle, bom dia, desce 0.50, direto Duna. 050, direto do 2.0.0.6. 964, boa tarde, identifique, direto Duna, DS060, 964. Direto Duna, voo no 060, voo 964. No 885, direto pelo, desce para 070, no 885. Papa Romeu, Zilo, Papa Mike, voa apelo, 2.000 pés. Papa Romeu, Zilo, Papa Mike, voa apelo, 2.000 pés. Papa Romeu, Zilo, Papa Mike. Zilo. Foi, confirme se recebeu as instruções. Afirmo. Então, por favor, as proteja. Acender para 2.000 para norte. Essa foi a instrução emitida logo após que o Papa Mike tenha arremetido da pista 1028. A instrução agora foi pelo 2.000 pés. Pelo 2.000 pés, sempre pelo Papa Mike. Como que o Papa Mike é o número 8 na aproximação, por gentileza, mantenha a escuta e mantenha a atenção às instruções. E o Papa Mike? Número 8, mas escuta o Papa Mike. Tito, Kilo Delta autorizado, LS, chama estabilizado. 2 anos, LS, estabilizado, Vida Kilo Delta. Direto Bravo Delta, voa apelo, desce para 3.000, Direto Bravo Delta. Pelo 3.000. Solo Gol 1, 2, 5, 6, está no 2 para puxa, está na mesma. Meia, porção 2, está livre, chama táxi. Autorizado, chama na táxi, 2, 5, 6. O nono meia, desce, mantém 3.000 pés, o nono meia. 3.000 pés, 4.000 também. Voo 1885, reautorizado para 4.000 pés, altímetro 1.0 no 4, voo 1885. Trássego Salvador, é o Oceaner 6315. Me chamou o solo? Oceaner 6315. Temos a informação que eles estão na ponte 4. Solicitamos Guarulhos 360. Eu acho que o metrô 5 será coordenado. Prepare a Dael, lei da Motiva. Dael, transição Motiva, 63. Aguarde para o pushback, é o número 2 no setor. Aguardando. Controle Salvador, o passageiro 2230 solicita se possível direto Vitória da Conquista. Apesar de ser conquista, passar 2230. Direto Vitória da Conquista, 2230 graus. Azul 4, nono meia, redução 220. 220, 4, nono meia. Estabilizando o localizador, 80 Delta. Rito Kilo Delta, Duna, completa LS, pistão 0, torre 1895. 2895, bota ali, Rito Kilo Delta. 241 no meia, redução no 709, S2000, pé em instrumento 1014, autorizado final LS. 1709, redução, descendo para 2000, atualizado LS, 4499. Corra meu quilo para a mãe, que é o controle. Atingir selo, inicia espera, conforme indicado na carta está. Quilo para a mãe. Espera, conforme está, quilo para a mãe. Voo 2006, controle, reautorizado para 3000 pés, altímetro 1014. Voo 2006. 1014, 3000 pés, voo 2006, obrigado. Uno, Vitor Kilo Delta, autorizado, curva à esquerda. Base pela direita, pista no 7, chama de base para final. O Papa Tango, Vitor Kilo Delta. Curva à esquerda, base pela direita, pista no 7, chama de base para final, Vitor Kilo Delta. Centro Recife, frequência 128, decimal 8. Saredo 2230. Na escuta, prossiga. Passa 130, chama Recife, frequência 128, decimal 8. Chamada Recife, 160, 2230. Negativo, 1260, somente 1288. Passaria do 2230. 288, 2230. Paulo Golo 256, está com 164 a bordo, durante 3 horas e 2 minutos, operando na Fortaleza, está próximo do táxi. Direita em de alfa, passaram no 0, torre no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 4. Então, bom, foi, boa tarde, bom, 250. Muito obrigado, boa tarde. De alfa, no ponto 0, 118, 95, no 0, no 4, no altímetro no 256. No 305, ordem equipe do Sol, assim que o Boeing 737 da Gol livrar a causa, tá livre, chama táxi. Vai coordenar, chama de táxi, tá 3205. 230, Juliette, Bravo Delta. 230, Bravo Delta. 2006, redução 1809, desce 2000 pés, altímetro 1014, 2006. É 2014, voo 2006. 7 Bravo Delta, mantenha 3000 pés. Agora 3000 pés, Bravo Delta. Tráfego 10 horas para 12 horas, rumo oeste, mantendo 2000, uma milha. Quanto, Bravo Delta? Luba para 3000, altímetro 1014, Bravo Delta. Ah, mas foi 2014. Quando o Charlie indica 2700, Juliette Bravo Delta. Ah, será repassado. Tango Victor Kilo Delta, avistado na base, pouso autorizado na pista 17, vento 170 graus, com 1-1 nós, o Victor Kilo Delta. Teve pouso pista 17, Victor Kilo Delta. Qual limite? Limite, magnética 70, corrigindo 120 de cima. 120 de cima, gol 1964. Estabilizado 4196. Certa aproximação, torre 1 no 8, decimal 95. 1895, 4196. Torre Salvador, uma boa tarde, azul 4196, estabilizado a 7 milhas. Traje azul 4116, tráfego avistado justo no 0-4, continue a aproximação, aguarde transição de pouso. Eu tenho um Boeing da Gol iniciando rolagem pista no 0, aproximadamente mais 10 segundos, senhor. 7-4-6. Gol 1885, vetoração sequenciamento, direita proa 240. Direita 240. 240, boa noite, ok. Tango Victor Kilo Delta no solo Alzono 3, confirme parte oxidestino. T5 Ciente, livre táxi à direita, estacionar frequência livre, Victor Kilo Delta, bom descanso. Azul 4116, check trem, pouso autorizado, pista no zero, vento no 7 a 0 graus, 11 nosso. Autorizado, pouso 4116. Certo. Meia, decolado azul 14, chama agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. 208. Direto Jamo, vigilância. Direto Jamo, estamos efetuando o desvio de esquerda. Vicente, gol 964, curva direita para o 060. Direita 060, direita ao lote. Guarde, 7 Bravo Delta, esquerda para o 120, livre LS. 120, mantendo 6.000. Bravo Delta, desce 2.000. Estabilizado, gol 2006. 2006, completa LS, torre 1 no 8, decimal 95. 95, boa. 64, redução 1 no 709, complete curva direita para o 075, livre LS. Direita 075, livre LS, pode manter 200 na mínima limpa? Ok, gente. Entre 200 no gol 964. Boa tarde, 26326, direto posição em TAP, desce 050. 5.000, gol 964. 64 para 3.000, pés 10 no 4. 3.000, 1014, gol 964. 7 Bravo Delta indicada. 1080. Pode manter a velocidade até passar o externo. Passou. Não, não é essencial, não. É prático, porém não é essencial porque em relação à aeronave 185 não está abaixo da separação mínima. Para a nossa frente. Está na sua frente. A frente do 185 é um tráfego subindo de 110 para 130, à sua esquerda outro passando 4.000, descendo para 3.000 que vai interceptar o lote. Tá ótimo, obrigado. 15 Cobra Guarulhos. Perdão, 180, boa noite. Aprovado, já pesulou no zero até Piraí, Papa Alfa Índia. Foi direto com BAD. Após intercepto, pesulou 44 até Pagog. E após conforme rota. Decolou da 10, curva direita, subida da El, após Leda e após Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5536, controle 120, decimal 8. Mativo, estamos autorizados para Guarulhos, nível 360. Decolando da 10, efetua a saída da El, transição Motiva. A primeira da via, uniforme Zulu 10 até por aí, um baixo. Depois a uniforme Zulu 44 até para Bode. O transponder é 5536, o contra 612080, poxa, né, 63, não? Última posição, a interceptando a pesura 44 é Pagog, ok? Alfa, Golf, Oscar, Golf, Pagog. Pagog, afirmativo. Olha, 6315, portão 4, chama e pronto, pushback. Tá, amarelo. Juliette, Bravo Delta, confirme intenções de pouso, senhor. Pista 10 ou 17? 10, senhor, valores. 10, ciente, continua aproximação número 2 para pouso em Salvador. Aguarde pista livre, Juliette, Bravo Delta. Bravo Delta. E o Voo reporte estabilizado no ILS completo. Torre, eu tô na 3805, boa tarde, ponto de espera no 0, pronto. Boa tarde, 3805, mantenha um ponto de espera. Mantenha um ponto de espera. Solo Salvador, boa tarde, 3193, ciente da informação Kilo, autorização Galeão. Da 393, só um minuto, cobre, preparada, é o líder Umi. Gente. Do 416, via Juliette, portão 03. Juliette pro 03, 416. Pono 964, Duna, completa LS, torre 1895. 95, bom dia. Pelo Guardião 08, na rádio, na rádio, na rádio. Guardião 06, reporta para descida, corrigindo, Guardião 08. Bárbara para descida, 08. Diego, 964. Voo 2006 no solo aos 20, libera pista próxima interseção à direita, chame solo 1219. 219 vai chamar com 2006. Comeia livra 130, chama centro Recife, frequência 125, decimal 45. 2545. O Salvador, voo 2006, boa tarde. Voo 2006, via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, voo 2006. Nuno 964, ajuste 1014. Sete. Juliette, Bravo Delta, solo 21, direita 121, décima 1. Papa Mike, autorizado chegar, autorizado ao completar a órbita, a chegada Bonf para a final do Papa Mike. Após a órbita, a chegada Bonf para a final do Papa Mike. Avisou com tráfego. Passagem ao gol. Após está livre cruzamento para Alfa, Kilo até o pátio 3. Usando manobras na medida do possível, a linha mantém pistão no zero, aguardando a decolagem imediata 3805. Afirmativa, após o pouso do aeronave da Gol, a linha mantém pistão no zero. Quando Duna completa a final ILS, torre 1 no 8, 95. 295, boa noite. A Zulu 10 vai até Taubaté. Depois segue. O 63 ou no 5. Parece que o restante da autorização permanece. Na mesma subida da Eule da Morte vai ao 63 ou no 5. Chame pronto no portão 4. Ok, 63 ou no 5. 2006, ingressa Juliette, o portão 1 no 1, portão 11. Portão 11, ingressando via Juliette, igual 2006. A 3193, tá pronto, copo? Pronto, 3193. 3193, Galeão, nível 360 aprovado. A rota direto Irume, India Romeo Uniforme Mike India Irume. Após Upper November 857, até Moussu, Mike Oscar Lima Sierra Uniforme Moussu. E após conforme rota do plano. Decola da 1-0 com curva direita após decolagem na subida da El, após Leda e após Irume. Aciona 5545, controle 120, decimal 8. 12 para 220. 220. Subida da El, Leda e Irume. A rota Irume é para novembro 857, Mou, prossegue conforme. 5545 é o transponder e 120 desse momento é o controle. Tá 3193, posição 9. Correto, portão 9, chame pronto, tá 3193. Chama lá. 1-2-3, iniciando rolagem aqui no 0, aproximadamente mais 10 segundos, chama. Grande, na 0-4, boa noite. 1964 no solo 23, libera a direita, solo 121 do Zuma 1. Querido Zona 1, 3805, autorizado decolar da pista no 0, vento 180 graus, com 1 12 de nós, ajuste 1014. Iniciando até 3805, 1014. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, com 964. Sol Salvador, boa tarde, SMR 1-4-2, informação quilo na ponte 5 para autorização. Tivendo 42, número 12 para a cópia, prepare a Puca Jamo Caju. Puca Jamo Caju, na sua escuta também, 1-4-2. Romeu Zulu Whisky, confirmando o destino. Tá bom, mais. Vamos nos continuar a aproximação. Curva à esquerda, proa 090. Continuando a aproximação, curva direita 090. Esquerda, esquerda 090. O Xanem é 326. Curva direita, voa Luna, desce 2000, autorizado LS. Luna 2000 LS, 6326. Esquerda 090, Papa Mike. Tudo Papa Mike. Décimo 8, bom voo. Camarei, obrigado. 3805, boa tarde. Boa tarde, senhor. Controle Salvador, tá 3805. É isso, 805, controle. Ao passar 2 mil pés, direto Leda, vigilância. Pós 2 mil, Leda, tá 3805. Santa Cruz, Juliette, solo 9964. Cana 1393 na escuta, solo. Continuando aguardar 30 segundos para iniciar o push. 5 no solo, 26, libera a pista, próxima interseção à direita. Chame solo em 121, décima 1. 121, boa noite. Segue o portão 10, gol 964, agilizando via Juliette. Ok, via Juliette, 10, gol 964. Obrigado, tá 393, após a passagem do gol, a retaguarda está livre para seguir com o pushback. Alô, Salvador, boa tarde, boa noite. 885, táxi via Alfa, reportando da Juliette. Alfa, Juliette. Cópia. Mais o Whisky para Serra Novembro Alfa Uniforme, para Caju. O número 500 pés decola da 17 com curva à esquerda, subida corredor forte, mantendo restrito inicialmente 1000 pés, aguardando a ascensão a 1500 com controle Salvador. Aciona 5544, controle 120 decimal 8 e a torre opera em 118 decimal 95. Controle Romeu Zulu Whisky 1208 e a torre 118 decimal 95. Confirme o pátio e pessoas a bordo. Para acionamento táxi Que decolagem, vai chamar agora a torre em 1-1-8, decimal 9-5. O altímetro no 0-4, deu um bom voo. Batelhance, torre 1895. 1895, ó. O 08, frequência livre. 85, via Juliette, portão 02. Juliette, 02, 02. Correio Oceania, 63268. Muito boa tarde. Oceania, 6326. Boa tarde. Tráfego avistado, ajuste 1014, cheque trem. 6326, ciente do ajuste, baixou e checou. Oceania 6326, pouso autorizado. Pista 10, vento 170 graus, 12 nós. Ciente, Oceania 6326, livre pouso no Instagram. Boa, 64, boa tarde, direto Duna, Sônia bem corrigindo, direto Duna, desce para 3.000, altímetro 1.014. Direto Duna, 1014, 3.000 pés, 964, boa. Eu não copiei, poderia pedir? Luiz, que livre acionamento, chame pronto para o táxi. Para o táxi até 3193, seu vídeo no 40, 3:40, cara com 5. Índia e Alfa, ponto espera 10, torre 1-8, decimal 95, altímetro no 0-4, tem um bom voo e boa tarde. 0-4, tem destaque, 2-2-9, é o controle. 64 Avenida de Salvador, mantenha 1-0, direto ITAP, reporta para descida. 2-1-65. Direto ITAP, Índia Tango Alfa, Papá. Vindo para a decolagem, saída Fuca, já no caminho. Abertura 17, 55, não transponder, 208, eu Mano 42, portão 5, chame pronto. Mara pronto, 42, portão 5. Bom, comandante Luiz. Valeu, bom dia, bom coisa. Ah, está 3205. 33, 25, negativo 36. Ok, 1-3-3-2-5. Meia 326, no solo aos 32, libere a pista próxima à interseção à direita. Chame solo 12, 1-1. Libera à direita, 2-1-1, hoje a meia 326. Solo, hoje a meia 326, livrou à direita. 326, boa tarde, táxi via Alfa. E reporte antes da Juliette para ingresso. E a Alba, reporte antes da Juliette, 3-2-1. Táxi, Oceaner 6-3-1-5, 1-4-8, 4 horas e 30, alternando o Galeão. Direita, Indy, Alfa, ponto de espera, torre 1-8, decimal 9-5, altímetro no 0-4, tem um bom voo, 6-3-1-5. Direita, Indy, Alfa, 295, ponto de espera, Oceaner 6-3-1-5, 1014, obrigado, bom trabalho. Diz que ali mantém na pista 1-7, chame pronto para decolagem. Kilo Papa Mike. Confirme. Kilo Papa Mike, flui e eleva. Kilo Papa Mike, confirme intenções, senhor. Pouso na pista no zero. Está livre com o cruzamento, bate principal, Lima, Mike, Quebec, corta na Quebec para o cruzamento. Eu venho na passagem principal, Lima, Mike, Quebec, vai reportar na Quebec, eu vou olhar para o final da aula. Ciência, pouso na pista no zero ou não? Vamos arremeter no crítico e pousar na 1 ou 7. Ciência, vai arremeter, continua a aproximação, reporte para arremetido aqui no Papo Mike. Reporta lá, agora arremetida, Papo Mike. Kilo Papa Mike, mantenha a posição, aguarde para a decolagem. Romeu Zuluiski, mantenha a posição, aguarde para a decolagem. Sorry, boa tarde, é 6395, ponto de espera no zero. 6395, boa tarde, mantenha o ponto de espera, pista no zero. Mantenha o ponto de espera no zero, é 6395. Próxima Juliette hoje, 6326. 326, via Juliette, portão 01. 01, portão, hoje, 6326. Afirmativo, 2165. E ele é X-ray da pista no zero, a chegada é a Mari. Uno, 3, 9. Sim, decola no zero, chama 6315. Patango Romeu Zuluís, que é autorizado a decolar da pista 17, vento 180 graus, 13, 9. Fala da parte, da próxima partida. Papá Mike. Ok, sim, só aguarde transferência. Aguarde transferência, Lima, Papa Mike. Onde é que é? Qual a matrícula mesmo? É o Papá, Papá, Lima, Papa Mike. Com helicóptero. Seu Lima Papa Mike, tipo de aeronave. Não, Romeu 44. Sinal da 17. Kilo Papa Mike, Papa Mike pouso autorizado na pista no 7, vento no 70 graus com 14 nós. Autorizado pouso, posteriormente libera pela Oscar. Papa Tango Romeu Luiz, que decolou aos 36, curve agora à esquerda. Autorizado perna contra o vento, pista 10. Aguarde para gerar base, correção, aguarde para gerar perna de través da pista 10, o Romeu Luiz. Ok. É 3-5 iniciado. Gente, é 3-5, vento no 70 graus, 13 nós. Ok. Oi, Salvador, boa tarde, papapapá, Lima, papamai. Tio Bravo Delta, mantém a posição na Quebec. Na Oscar, estacionar a frequência livre, já. Romeu Zuluiski, que ingresse, perna contra o vento, pista no zero. Confirme, perna contra o vento, pista no zero, senhor. Perna contra o vento, pista no zero. Gente, siga a perna contra o vento, pista no zero, aguarde para o través. Torre, papapapá, Lima, papo mais. 1164, é autorizado para 2000 pés, livre LS, pistão no zero, chama estabilizado. 2000 pés, livre LS, amarelo. Continue, aproxima direto para as 4, senhor. Ativo, autorizado, direto para as 4. Chame final, para as 4, Lima, Papa Mike. Ou Lima Papamoite vai solicitar apoio de aéreos para transporte de dois passageiros. Tenente, transporte dois passageiros no parte 4, copiado. Grato. Puxa número 3-5, decolado aos 3-8. Chame agora o controle 1-20-8, por favor. 208-6-3-5. Tango Romeu Luiz, que acione 5544. Confirme esse visual com o Airbus da Avianca que acabou de decolar pista no zero. A retaguarda do mesmo cruza, ingressa na perna de través da pista 1-0. Chame livrando o eixo da pista no 028, senhor. Assuma identificação. 109. Líder pouso, Mike. Avião 07, matrícula da aeronave confirmando, é Papa Romeu Bravo Alfa Hotel. Lima Papa Mike, considere seu solo agora. Romeu Bravo Alfa Hotel, voo ETAP, reporta ponto ideal de descida, 62 milhas, sudoeste de Salvador. Bravo Alfa, o Guardião 07. Parte 4, vento no 70 graus, 09 nós. Autorizado, vento para mais. Não, 08, subindo na, nos corrigindo, no setor oeste da ilha para 080. O que pretende? Estabilizou, 964. Copiando Lima, Papa Mike, estacionou a frequência livre, bom descanso. Certo. 64. Salvador, boa tarde, 966, boa, acima a identificação. Direto Duna 10080. Direto Duna 10080. Gente, Romeu Zuluís, que mantendo a linha do litoral, chame agora o controle em Salvador em 120.8, Romeu Zuluís. 3193 autorizado a decolar da pista 10, vento 180 graus 08 nós. Decolar 393. Corre, é o gol no 164, boa. Bom, gol no 164, tráfego agora avistado, ajuste agora no 04. Continue a aproximação, reportarei pista livre, gol 1164. Vem, chamando 164. Transel Luiz, centro de decolagem, mantendo mil pés, litoral norte, altímetro 10014, reporta livrando CTR, Romeu Zuluís. Reporta, 20 milhas hora, Romeu Zuluís, livrando CTR. 1-1-64, check trem, pouso autorizado na pistão no zero, vento agora de 180 graus com 08 nós. Baixar travado, autorizado, pouso, 964. Então, 3193, decolado aos 43. Chame agora o controle em Salvador em 120.80, bom voo. 20, então, obrigado, hein. Salvador, Alta, 3193. 3193, contato radar na decolagem, ao passar 2000 pés, voa Leda para 360, 3193. Leda após 2000, 3193. Mike, vertical de Paripe. Bem aqui, Mike, ciente, prossiga visual, 1.500 pés. Visual, 1.500 pés, pro da rotatória, não deve nem Mike. Está passando o Romeu Zulu e na escuta os estimados para através de Conde e através de Aracaju. Mike. Mono 966 autorizado 050. Mono 966 desce, mantém 050. 050, Mono 966. Mike, senha, chame final de 3 milhas, pista no 7 de novembro, Mike. Vou botar lá para o fundo do Natal, já tirado. Desce, mantém 2 mil pés. Força Aérea 2165, desce e mantém 2000. Descendo para 2000, 2065. Janeiro 6315, passa 1.50, chama centro, Recife, frequência 1.3325. Recife 3325, 6315, obrigado, boa tarde. Boa tarde. 065 Campinas 340 aprovado via Pesolo 10 até Pubave, Papai Uniforme Bravo Alfa Vitor Pubave, após a Pesolo 16 até Bravo Hotel Zulu Belo Horizonte, após direto Chomode, X-Way Oscar Mike Oscar Delta Chomode, e após conforme rota do plano, decolada 10 com curva direita após a decolagem na subida da El.